Abra comigo a sua Bíblia, lá no livro dos Salmos. Salmos 19, verso 7, diz assim: a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. A palavra que eu quero destacar nesse versículo é essa última palavra: simples. A lei do Senhor é perfeita e refrigera. Algumas versões traz restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra e o título que o Senhor me deu nessa meditação é simplicidade que Deus quer de nós. Simplicidade que Deus quer de nós. Nós vivemos num tempo em que quanto mais nós nos esforçarmos, mais nós nos distanciamos da simplicidade. Quanto mais a gente almeja, busca alguma coisa, quanto mais a gente projeta, mais a gente se embaraça em coisas que estão longe de serem simples. O Senhor vai abrindo os nossos olhos para isso, que todas as coisas desse tempo de hoje, desse tempo moderno, e na verdade esse processo ocorreu em todas as gerações, quanto mais nós nos envolvemos com as coisas deste século, e muitas delas verdadeiramente necessárias para o nosso dia a dia, mais nós perdemos a simplicidade. Você comprava um carrinho que se ele desse problema na estrada, qualquer um sabia desentupir ali o afogador e de novo passava o combustível e pronto. Hoje, se o carro moderno ficar numa rua, você tem que chamar um técnico em eletrônica, você tem que chamar um perito em computação para ele descobrir onde está tendo o problema. Quanto mais nós caminhamos atrás das nossas coisas, mais complicadas elas ficam. Quanto mais nós buscamos aprimorar, e não há nada de errado em buscar aprimorar as coisas, mas quanto mais nós corremos atrás disso, mais nós nos afastamos das coisas simples. E uma das respostas que podemos ter se perguntarmos por quê, é o que a Bíblia diz em Mateus 24. Mateus 24, verso 11, nós lemos assim: igualmente, hão de surgir muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E de imediato nós levamos a nossa mente ao entendimento limitado, restrito a uma verdade espiritual. Alguém está aí na esquina ou na televisão dizendo que é Jesus, que é um falso profeta. Mas eu não caio nesse engano, eu sou esperto. Mas eu quero dizer a você que o Bradesco também é um falso profeta que Deus está dizendo aqui na Bíblia. Se você tem conta no Bradesco, tome cuidado. É verdade, irmão. E onde que está escrito na Bíblia que o Bradesco é o falso profeta? É que ele, juntamente com todos os outros bancos, dizem a você que você vai ser muito mais feliz se usar o cartão de crédito. Todos eles dizem, seus problemas estão resolvidos. Quanto você quer de limite? E alguém que estava orando e pedindo a Deus uma porta aberta, chega e diz: louvado seja o Senhor, Deus me atendeu, o gerente multiplicou o meu limite, eu agora posso, ao invés de gastar 3, gastar 6. Resolvi. Isso é um exemplo claro de alguém que se colocou assim. Ele é um falso profeta, enganando a muitos. e até a loja, irmão. Mas, menina, ficou maravilhoso. Olha, é a última peça. Não é a última peça. Virão quantas peças forem necessárias. Não ficou maravilhoso, mas é o mais caro. Então, é melhor que ele saia logo. E eu não preciso ficar aqui mencionando todos os exemplos que você está cansado de ver e de ouvir de alguns enganos que a gente finge que não ouviu, que não viu. Eles fingem que nós estamos acreditando. E, por fim, cria-se um embaraço e a vida deixa de ser simples. No verso 12, o Senhor diz, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Nós estamos vivendo um tempo em que é simples demais de entender por que que tudo está acontecendo. Por que que matou o pai? Por que que matou a filha? Por quê? Porque o amor de muitos já esfriou. Acabou. Não o amor sentimento, assim, ah, eu amo fulano, eu amo isso, mas o amor presença de Deus. O amor um dom verdadeiro, absoluto, que é Deus. São motivos simples e claros para entendermos por que nós vamos perdendo a simplicidade. Se me falta amor, então deixa eu fabricar alguma coisa que eu possa colocar no lugar de amor. Se a presença real de Deus como amor não está na minha vida, eu preciso ter alguma coisa. Os homens precisam, seja a coluna social, seja o carro, seja a roupa, seja o que for dessa vida moderna e cheia de oportunidades. E isso vai nos colocando numa dimensão de vida muito complicada, muito complicada. Lá em 2 Timóteo, abra comigo a sua Bíblia, 2 Timóteo, capítulo 3. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos penosos. E se você não sabe, nós estamos vivendo no ano de 2008, os últimos dias dos últimos dias. Últimos dias é um período estabelecido por Jesus que iniciou na sua ressurreição, no seu arrebatamento, no momento em que ele foi assunto aos céus, até o dia em que ele voltará. Esse período em que ele deixou a terra e o dia em que ele pisar os pés novamente na terra é chamado por ele mesmo na Bíblia de os últimos dias. Os últimos dias não é uma expressão que diz respeito a quando o anticristo vier. Os últimos dias é uma expressão que diz respeito ao momento em que Jesus deixou a terra até o dia em que ele pisar os pés novamente nesta terra. E nós estamos vivendo os últimos dias dos últimos dias, dito por Jesus. Sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos penosos, pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a seus pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando-lhe o poder. Afasta-te também destes. A sofisticação da vida terrena hoje, irmão, tem levado os homens a um padrão de vida como esse descrito nesses textos que lemos. Quanto mais se desenvolvem as televisões, mais atraentes elas ficam. Quanto mais se desenvolvem os celulares, mais atraentes eles ficam. Poxa vida, esse... Mas agora é assim. Os recursos da modernidade nos têm feito pessoas vaidosas, prepotentes e preguiçosas. Vão para uma caminhada. Ah, não. Vai passar um filme hoje que é... Mas esse... os recursos que nós temos à disposição vão nos tornando preguiçosos. E nós vamos nos enchendo de todo tipo de parafernália, de recursos, e vamos deixando de ter uma vida simples. A conversa do povo hoje é: você viu que carro que eu estou? Não, agora eu consegui a televisão. Ah, eu queria tanto, era meu sonho. Eu queria. Ah, eu consegui a televisão. Ah, eu consegui. Não, não, pode ficar tranquilo, o computador vai me ajudar muito. Vai me ajudar muito. Eu vou me endividar um pouquinho, mas, olha, vai me ajudar muito, muito mesmo. Meu celular faz tudo. Não, meu celular faz tudo. Eu tenho tudo aqui no celular, eu tenho. E uma palavra interessante, irmão. Sabe aquele estudo? Sabe aquela mensagem? Manda por e-mail para mim. Parece uma facilidade maravilhosa, não parece? Mas quanta coisa nós recebemos no e-mail e fica lá. Na verdade, quanta coisa vai chegando sobre a gente, não só na caixa do e-mail, na vida. E a gente não sabe mais o que escolher, o que priorizar. A simplicidade da vida cedeu lugar a todas essas coisas que a gente até toma como bênção de Deus e que certamente podem ser bênção em muitas circunstâncias. E os homens estão vivendo isso cada dia mais envolvidos por um motivo só: a falta de simplicidade. A falta de simplicidade. Primeiro, simplicidade na forma de viver. Nós precisamos muito de muitas coisas que, na verdade, nós não precisamos. Eu preciso, mas, no fundo, nós não precisamos.